Produção de carne supera 31 milhões de toneladas e bate recorde, diz Conab. A produção de carnes bovina, suína e de aves superou 31 milhões e 500 mil de toneladas em 2024, alcançando o maior resultado da série histórica. A projeção foi divulgada pela Companhia Nacional de Abastecimento, Conab, na segunda-feira, dia 27. Para 2025, a expectativa é de que a produção de carne se mantenha estável, com uma produção total das três proteínas em 31 milhões e 560 mil de toneladas, com incremento na produção de carne suína e de aves. A produção de carne bovina atingiu 10 milhões 910 mil de toneladas, a maior já registrada pela Conab. A China continua sendo o maior comprador, com participação de 46%. Em 2024, foram produzidas cerca de 5 milhões 360 mil de toneladas de carne suína, o maior nível da série histórica. Para este ano, 2025, a Conab projeta uma alta de 3,1% na produção. A produção de carne de aves fechou em 2024 em 15 milhões 310 mil de toneladas, estima a Conab. Para este ano, a produção deve alcançar 15 milhões 660 mil de toneladas. A produção de ovos atingiu 45 bilhões e 800 milhões de unidades de ovo para consumo, segundo a estimativa da Conab. Em 2025, é esperado um novo crescimento, mas em um nível mais moderado, cerca de 4,8%. Em Xinguara, 12 horas, 12 minutos. Informando Agropecuária São Sebastião. A seguir você confere no Jornal Xinguara. Polícia Rodoviária Federal apreende 500 quilos de cocaína escondida em caminhão na BR-155, próxima a Sapucaia. Polícia Rodoviária Federal apreende duas motocicletas roubadas na BR-155. Obrigado ao homem do campo pelo leite, o café e o pão. Não compre antes de conferir os melhores preços e prazos que a Agropecuária São Sebastião oferece para você, cliente amigo. Temos vacinas, vermífugos, antibióticos, rações, sal comum e mineral, adubos e ureias, herbicidas, arreios, telas, ferragens e ferramentas em geral. Temos muito mais em promoção na Agropecuária São Sebastião. Bombas de pulverização, pneus para carroças, arames belgo mineiro, sementes hortaliça, latões para leite, calças, camisas, botas, cintos e chapéus. Rádio Motobras parcelado em até 10 vezes no cartão. Vai receber seu Pronaf ou outro benefício de custeio de qualquer banco? Fale primeiro com o Reginaldo na Agropecuária São Sebastião, Avenida Xingu, 450 Centro, Xinguara. Fone 3426-2424. Competência e dedicação, São Sebastião. Essa música é sinal de preço baixo pra você. Samsung Galaxy A06 128 GB, 10 de R$ 79,90 sem juros. Samsung Galaxy A05S 128 GB, 10 de R$ 89,90 sem juros. Motorola G24 128 GB, 10 de R$ 84,90 sem juros. Corra pra loja e aproveite centenas de ofertas em até 10 sem juros nos cartões de crédito. Paraíba, Paraíba, aqui tem. A Rádio Xinguara AM está apresentando Jornal Xinguara, o Brasil e o mundo em sua casa. Em Xinguara, 12 horas, 15 minutos. Informando Agropecuária São Sebastião. Polícia Rodoviária Federal apreende duas motocicletas roubadas na BR-155. Na tarde de terça-feira passada, dia 28, durante fiscalizações na BR-155, a Polícia Rodoviária Federal realizou duas apreensões de motocicleta com adulteração nos municípios de Marabá e Eldorado do Carajás, no sudeste paraense. Por volta das 11h30, no quilômetro 310, uma equipe da Polícia Rodoviária Federal avistou uma motocicleta Honda Bros de cor azul e sem placa de identificação, estacionada em frente a um açougue em Marabá. Durante a fiscalização, os agentes constataram que os últimos números do número de identificação do veículo e o número do motor estavam adulterados. Após uma verificação detalhada, foi confirmado que a motocicleta possuía uma restrição de roubo-furto. A moto e o responsável foram encaminhados para a delegacia de Marabá. Mais tarde, durante ronda, outra equipe da Polícia Rodoviária Federal identificou uma motocicleta Honda CG150 de cor vermelha, também sem placa de identificação, em frente a uma oficina de motos em Eldorado do Carajás. Novamente, os agentes observaram a adulteração nos últimos números de identificação do veículo e no número do motor. A verificação minuciosa confirma a restrição de roubo ou de furto. A motocicleta e o responsável foram levados para a delegacia para os procedimentos legais. Polícia Federal cumpre mandados contra grupo criminoso envolvido em compra de votos no Pará. A Polícia Federal cumpriu 10 mandados de busca e apreensão emitidos pela Justiça, sendo 2 em Belém e 8 em Tucuruí, no Sudeste Paraense. A ação da Polícia Federal, por meio da Operação Stahl, realizada na quinta-feira passada, dia 30. A operação tem como objetivo desarticular uma organização criminosa envolvida em crimes de corrupção eleitoral, desvio de verbas públicas e lavagem de dinheiro. A Prefeitura de Tucuruí é alvo de 3 pontos de buscas da Polícia Federal. Foram apreendidos carros, dinheiro, celulares e documentos. A investigação teve início após a prisão em flagrante de um policial militar encontrado dentro de uma aeronave transportando 1.149.300 reais em espécie em outubro do ano passado. Segundo a Polícia Federal, o dinheiro veio do estado de São Paulo e seria utilizado para a compra de votos nas eleições de 2024. No mesmo mês, um coronel da Polícia Militar do Pará, identificado como Francisco de Assis Galhardo do Vale, o coronel Galhardo, foi preso pela Polícia Federal suspeito de crime eleitoral. Ele e mais 3 pessoas foram flagrados deixando uma agência bancária após sacar quase 5 milhões de reais. Após a prisão dos policiais, os investigadores descobriram um esquema criminoso que envolvia tanto agentes públicos quanto empresários em uma rede de desvio de recursos e lavagem de dinheiro. Os suspeitos poderão responder pelos crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro e corrupção eleitoral, com penas que, somadas, podem ultrapassar 20 anos de prisão. As pressões feitas na quinta-feira passada, dia 30, devem confirmar a suspeita de falsificação de documentos e uso de uma empresa para lavar dinheiro relacionado ao crime eleitoral. A investigação continua em andamento e novas diligências previstas para identificar outros envolvidos e aprofundar a análise dos materiais apreendidos. Os suspeitos poderão responder pelos crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro e corrupção eleitoral. Com penas somadas, podem ultrapassar 20 anos de prisão. Suspeita de furtos e suposta dependente química é encontrada morta em Tucumã. Na manhã de quarta-feira, 29, Cleudiane da Conceição, mais conhecida como Tati, foi encontrada morta em Tucumã, no sul do estado do Pará. Possivelmente foi espancada até a morte com objeto contundente. A mulher supostamente era dependente química e suspeita de cometer alguns furtos e roubos, como apontam os policiais. Familiares de Cleudiane, no entanto, contestam as suspeitas informadas por policiais e até mesmo que houvesse ferimentos relatados pela Polícia Civil. Por ora, há muitas linhas de investigação possíveis. Porém, o trabalho está só no começo. As primeiras diligências estão em curso para saber quem e por qual razão mataram Tati. O homem é preso por crime de ameaça em Redenção. Equipe da Delegacia de Redenção prenderam um homem em flagrante pela prática do crime de ameaça e vias de fato no contexto de violência doméstica. A equipe policial foi acionada por meio de uma denúncia mencionando que o homem havia ameaçado a cunhada dele, além de importunar a mulher dentro da casa dela. Segundo a denúncia que chegou até a equipe policial, o homem estava bastante alterado e embriagado durante toda a ação criminosa. Desta forma, a equipe diligenciou até a localização do suspeito e efetuou a prisão em flagrante. Ele foi encaminhado para a Delegacia de Redenção. Suspeito de roubar gado apreendido na terra indígena Apitereua é preso pela Polícia Federal no Pará. Um homem foi preso e materiais foram apreendidos nesta quinta-feira, dia 30, pela Polícia Federal, durante a segunda fase da Operação Abigeatos, na zona rural de São Félix do Xingu, no sudeste do Pará. Os alvos da operação são pessoas suspeitas de roubar gado apreendido na terra indígena Apitereua. Após a determinação do Supremo Tribunal Federal, os gados criados ilegalmente na área indígena foram apreendidos pelos agentes de segurança. Os animais permanecem até o momento dentro da terra indígena Apitereua, à espera de destinação dada pela Justiça. Entre os bens apreendidos, nesta quinta, estão aparelhos celulares. Segundo a Polícia Federal, os roubos investigados nesta fase da operação teriam ocorrido em julho e setembro do ano passado. Na ação criminosa de setembro, a vegetação no caminho foi queimada a fim de dificultar a recuperação dos animais pelas equipes da FUNAI, IBAMA e Força Nacional. Uma ponte de madeira, logo após a saída da terra indígena próxima à Vila São Francisco, foi cerrada, também como forma de sabotagem, e tiros foram disparados contra os servidores. A primeira fase da operação ocorreu em junho de 2024 e, na ocasião, um mandado de busca e apreensão foi cumprido. As investigações prosseguem no sentido de identificar todos os envolvidos nas ações criminosas, informou a Polícia Federal. Polícia Militar prende velho conhecido por furto lá em Sapucaia. A Polícia Militar do 85º Pelotão Destacado de Sapucaia, vinculado ao 17º BPM Carajás do Batalhão Carajás de Xinguara, recuperou objetos que foram furtados de uma residência na última quarta-feira, 29 de janeiro. Conforme informações, os policiais foram informados sobre um furto a um imóvel no bairro Sol Nascente, no centro de Sapucaia. Uma mulher denunciou que uma mala com roupas e documentos pessoais foi subtraída por um indivíduo conhecido como Tilico. Após pegar informações sobre o suspeito, os agentes saíram à procura do elemento, que foi encontrado e preso minutos depois, ainda de posse dos objetos furtados. Os itens foram apreendidos e entregues à dona. Já Tilico, que possui outras passagens na polícia, lá mesmo em Sapucaia, foi preso em flagrante e levado para a delegacia local. Polícia Rodoviária Federal apreende meia tonelada de cocaína escondida em caminhão na BR-155, próxima a Sapucaia. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu neste domingo, dia 2, aproximadamente 500 quilos de cocaína escondidos em um caminhão que transitava no quilômetro 143 da BR-155, no município de Sapucaia. A abordagem ocorreu quando agentes da Polícia Rodoviária Federal identificaram que um caminhão em alta velocidade e decidiram abordá-lo e fiscalizá-lo. Durante a fiscalização, o condutor demonstrou nervosismo. Ao ser questionado, informou que transportava uma carga de milho de pipoca com origem de Campo Novo dos Parecis, no estado do Mato Grosso, e estava indo para Barcarena, no estado do Pará. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, ao ser indagado sobre a presença de ilícitos na cabine, ele admitiu possuir comprimidos de nobésio, uma anfetamina utilizada por motoristas para prolongar o tempo ao volante. Durante a inspeção da cabine do veículo, os policiais encontraram 10 comprimidos da substância. Diante da suspeita, a equipe decidiu aprofundar a fiscalização e, ao inspecionar a carga, descobriu diversas caixas escondidas entre os pacotes de milho, contendo tabletes de substância análoga à cocaína. A carga totalizou aproximadamente 500 quilos da droga. O motorista foi preso e encaminhado junto com a droga apreendida à delegacia da Polícia Federal em Marabá para a realização dos procedimentos cabíveis, em tese, pelo crime de tráfico de drogas. 12 horas 25 minutos. Informando a Agropecuária São Sebastião. Termina aqui mais uma edição do Jornal Xinguara, o Brasil e o mundo em sua casa. Redação Luiz Pereira, reportagem Marli Oliveira. Na administração, Fabiane Costa. Direção-geral, Sebastião Uguinim Leal. Na assessoria jurídica, doutor Joel Lobato. A apresentação de Ernesto Cavalcante e Luiz Pereira. O Jornal Xinguara voltará amanhã, ao meio-dia. Boa tarde a todos e até amanhã. Boa tarde, até lá. Percebi que é tudo diferente, o colorido que embalava a gente já não quer voltar por mais que eu tente. Sem você, não sinto mais vontade de voar. Lembro dos beijos que me fez provar, e agora sinto que não vou deixar de te lembrar. E sem querer, me pego em pensamento a te olhar. Meu tormento é te procurar em cada esquina, em todo lugar. Por favor, me tire dessa situação, eu peço, pois tudo que sofri eu não mereço. Já fiz de tudo e mais por esse amor que um dia só me magoou. Chega pra cá, Santorini. Sem você, percebi que é tudo diferente. E o colorido que embalava a gente já não quer voltar por mais que eu tente. Sem você, não sinto mais vontade de voar. Lembro dos beijos que me fez provar, e agora sinto que não vou deixar de te lembrar. E sem querer, me pego em pensamento a te olhar, e o meu tormento é te procurar em cada esquina, em todo lugar. Por favor, me tire dessa situação, eu peço, pois tudo que sofri eu não mereço. Já fiz de tudo e mais por esse amor. E sem querer, me pego em pensamento a te olhar, e o meu tormento é te esquina, em todo lugar. Por favor, me tire dessa situação, eu peço, pois tudo que sofri eu não mereço. Já fiz de tudo e mais por esse amor que um dia só me magoou. Um dia só me magoou. Salva de palmas, Santorini! Obrigado, Vini Matos. Valeu, Rodolfo. Sucesso na carreira de vocês, viu? Meu compadre Zé, trazer sucesso do vaqueiro Mano Walter. É, música de minha autoria para os corações apaixonados. Vambora! Apaixonado, joga a mãozinha pro céu, assim vai. Vou te amar, sei que vou te amar para sempre. Vou te amar, sei que vou te amar para sempre. Acesse tedel.com.br, Pássaro Gravações e Cavalcante CDs. E aconteça o que for, estarei sempre ao seu lado. Seremos eternos namorados. Eu te juro, vou te encher de amor, te guardar no pensamento. Aproveitar contigo os melhores momentos, agora no presente e futuro. Quero viver com você pro resto da minha vida. Prometo te amar, te pensarei nos pedidos. O amor que Deus uniu ninguém vai separar. Vou te amar, amor, se não for pedir muito, dê-me outra chance pela última vez. Ouça os apelos de quem canta e chora, porque seu ex agora não quer ser mais ex. Passe comigo um final de semana em uma cabana presa a meus abraços. E até duvido que segunda-feira você ainda queira dormir em outros braços. E até duvido que segunda-feira você ainda queira dormir em outros braços. Como um geólogo do seu coração, deixe que eu deixe o seu corpo sem véu. Me ponha solto num quarto trancado, que eu faço um pecado que nos leva ao céu. Depois da volta na troca de afeto, no seu alfabeto eu vou doar ao Z. E ainda tem surpresa que eu só conto quando eu marco ponto no seu ponto G. E ainda tem surpresa que eu só conto quando eu marco ponto no seu ponto G. Se você quiser, juro por Deus que se eu ouvir um sim, você será por mim eternamente amada. Eu sei de muito e se eu fizer com calma, até sua alma fica apaixonada. Eu sei de muito e se eu fizer com calma, até sua alma fica apaixonada. Atenção ao comunicado, vaga de emprego. O Grupo SH está contratando vaqueiro com experiência em engorda de bois. Carteira assinada imediato, salário, mais bônus para supermercado e bônus gás. Necessário residir na fazenda. Fornecemos moradia com casa em alvenaria, energia e água. Interessados comparecer no departamento pessoal. Avenida Xingu, número 450 Centro, na cidade de Xinguara, Pará. Telefone 94-3426-1518 ou 992-33-1650. Tratar com Edenilton ou Fabiane. Fevereiro imbatível do Shopping das Cores. Você não vai acreditar nos preços. Tudo com até 50% de desconto. Pisos, revestimentos, tintas e muito mais. Nossa loja oferece as melhores opções para você renovar sua casa, construir ou reformar. Fevereiro imbatível do Shopping das Cores. 28 dias de promoção incrível. Não perca essa oportunidade de economizar. Tudo com até 50% de desconto. Shopping das Cores, endereço BR-155, saída para Rio Maria. Fone 94-99250-6968. Corra e não perca! É dia 22 de fevereiro, às 9 da manhã, 17º Leilão de Touros Nelore OL. Oferta de 70 touros safe avaliados e certificados pela CIA de Melhoramento, que irão acelerar o seu rebanho. Nossos touros são a escolha ideal para quem busca produzir bezerros mais pesados, fêmeas eficientes e precoces e machos terminando mais cedo. Transmissão Canal Rural, Leiloeira, Programa Leilões. Informações 629-8417-7009. Nelore OL, somos a genética que irá engordar o seu bolso. Amigo pecuarista, venha para a Deca Agropecuária e confira nossos preços de vacinas contra aftosa, raiva, brucelose e vacinas 11 mal. Temos uma ampla linha de vermífugos, Ivomec Gold e Virbamac Platinum. Temos herbicidas da UPL, Artes, Browser e Triclon. Temos também inseticidas e sementes para pastagem. Deca Agropecuária, Avenida Amazonas, saída para Sapucaia, Xinguara, Pará. Deca Agropecuária, a casa do homem do campo. Em Xinguara, Splash Piscinas, Avenida Amazonas, número 626, em frente à Casa do Construtor. Instalação de piscinas em Xinguara e região com garantia e a qualidade que você procura. Agora você pode ter a piscina dos seus sonhos e viver momentos incríveis com sua família. Celular WhatsApp 94992723261. Anote aí 992723261. Splash Piscinas. É fácil ser feliz. Construtora Gurupi, o lugar onde os seus problemas encontram solução. Aqui você encontra uma enorme variedade de materiais elétricos, ferramentas e itens hidráulicos, reparos, tintas automotivas e mobiliárias. Somos distribuidor oficial das marcas Vonix, Autolimp e Sandet, com os melhores produtos para estética automotiva. Na Construtora Gurupi, resolvemos tudo para você com qualidade e praticidade. Estamos na Rua Gorotira, em frente aos Correios. Construtora Gurupi, tudo que você precisa em um só lugar. Atenção! A Agropecuária São Sebastião está comprando bezerros Nelore Extra na faixa de 220 a 260 quilos até 80 quilômetros de Xinguara. Pagamos à vista! Interessados em entrar em contato com a Fabiane ou Ney Vicentinho nos telefones 949-9177-0892 e 99233-1650. O Grupo SH, sempre valorizando o comércio da nossa região. Olá, seu João, tudo bem? Rapaz, mas você tá animado com tanta caixa, hein? Pois é, seu Mané. É que quando chega a hora das compras, eu já preparo tudo direitinho. Você sabe por quê, né? Por quê, homem? É porque eu tô indo comprar no supermercado Nunso. Ah, sim. No supermercado Nunso é mais barato e o dinheiro da gente, ó, rende mais. E tem padaria, frutaria, açougue completo, moço. Aí eu já faço logo uma carreira só. Tá certo, seu João. Boas compras e ótima economia pro senhor. No supermercado Nunes é barato todo dia. E tem entrega grátis. Na Rua Brasil, esquina com a Marechal Rondon, centro. Acompanhe diariamente Raiz Sertaneja na Rádio Xinguara com Jaime Alves. Não perca, de segunda a sexta, das 14 às 17 horas. Essa música é sinal de preço baixo pra você. Samsung Galaxy A06 128GB 10 de R$ 79,90 sem juros. Samsung Galaxy A05S 128GB 10 de R$ 89,90 sem juros. Motorola G24 128GB 10 de R$ 84,90 sem juros. Corra pra loja e aproveite centenas de ofertas em até 10 sem juros nos cartões de crédito. Paraíba, Paraíba, aqui tem Casa do Construtor. Na Casa do Construtor está tudo em promoção. Sempre o menor preço e dividimos tudo no cartão. Tudo tem na Casa do Construtor. Pisos, argamassa, massa corrida e louças sanitárias. Praia, acampamento, viagem. Tudo tem na Casa do Construtor. Barracas, tendas, colchões, churrasqueiras, copos Stanley e muito mais. Casa do Construtor. BR-155, ao lado do Neres Hotel. Venha pra Casa do Construtor. Aqui quem fala é Léo Santana. Hoje a minha dica é para quem quer conquistar os seus sonhos. Olha, você precisa de um parceiro de verdade, hein? Por isso eu recomendo fazer um consórcio no Sicredi. Seja para casa, carro, moto ou até viagem ou festa de casamento. O consórcio do Sicredi é um jeito planejado de comprar e ter condições facilitadas. Fale com o gerente do Sicredi. Não é só o consórcio, é contar com o parceiro na hora de conquistar os seus sonhos. Não é só dinheiro, é ter com quem conta. Sementes de capim é com a Semeagro, Braquiarão, Decumbens, MG5, Massai, Mombaça, Piatã, Kikuyo, Tubiatã, Pojuca, Andropólogo. Sementes em geral para você reformar a sua pastagem. Melhores preços, prazo e qualidade. Semeagro, em novo endereço, na Rua IP, ao lado do posto Castanheiras, Xinguara. Fones 991-523161 ou 991-286510. Tudo pelo menor preço, tem na D Pneus. D Pneus Xinguara. Seu carro em boas mãos, pode acreditar. Promoções em pneus para todos os veículos, automóveis, caminhonetes e caminhões, além de peças, óleo, freios, alinhamento e balanceamento. D Pneus Xinguara. Na D Pneus tem o menor preço em câmeras e ar de todas as medidas, inclusive para tratores. D Pneus, Avenida Hermes Dantas, próxima a Lubrificantes Araguaia. Fone 992155035. D Pneus Xinguara. Solução em rodagem. No Atacadão Macri, a economia é garantida todos os dias da semana. De segunda a quarta, você economiza com as ofertas da semana. Quarta também é dia de feira, com o melhor do hortifruti na quarta vende. A quinta da fralda vem recheada de ofertas com produtos para o seu bebê. De quinta a domingo, tem mais ofertas no especial Semana de Ofertas do Macri. E no sábado e domingo, todo o setor de hortifruti em promoção no fim de semana verde. Além de ofertas exclusivas no app Clube Macri. Economia todo dia é no Macri. O sul do Pará se tornou a região mais importante da pecuária no norte do Brasil. E a Libra Nutrição Animal vem potencializando esses resultados com excelente suporte técnico ao pequeno, médio e aos grandes produtores rurais. Rações, núcleos e proteinados. A solução em ganho de peso para o seu rebanho é com a Libra Nutrição Animal. Comprometimento com resultados. Informações 94-3424-1338. Atenção, atenção! O Feirão dos Móveis Magazine está em promoção. Começou o Carnaval do Descontão. É hora de fazer a festa com desconto de 30%, 40% e até 50% em todas as lojas. É isso mesmo! Todas as lojas do Feirão dos Móveis Magazine com produtos selecionados e descontos de 30%, 40% e 50%. Uma oportunidade única para você economizar e dividir tudo no cartão e no carnê. Carnaval do Descontão, Feirão dos Móveis Magazine, o melhor lugar para economizar é aqui. Oportunidade de negócio. Vende-se trator Massey Ferguson 6713R 135 cavalos, traçado com lâmina ano 2022. Trator de grande porte, com apenas 6 horas de serviço, muito novo, pronto para trabalhar. Interessados, entrar em contato com a Fabiane 94992331650 ou no Grupo SH, Avenida Xingu, acima da Agropecuária São Sebastião. Fala, seria covardia ir embora sem dizer porquê. Existem tantas páginas dessa história pra escrever. Não venha inventar um fim. Fala, depois de tanto tempo juntos, você vai deixar o ar. Será que pensa que agindo assim o amor irá mudar? Há tanta ainda pra viver, tudo é nada sem você. Nosso amor não acabou e ainda digo mais. Vou te fazer lembrar de tudo que me prometeu há 10 anos atrás. Amor e muito mais, tô pagando pra ver se você é capaz de me esquecer. Vou te fazer lembrar de tudo que me prometeu há 10 anos atrás. Amor e muito mais, tô pagando pra ver se você é capaz de me esquecer. Thank you. seria covardia ir embora sem dizer por quê. Existem tantas páginas dessa história pra escrever. Não venha inventar um fim. Fala, depois de tanto tempo juntos você vai deixar no ar. Será que pensa que agindo assim o amor irá mudar? Há tanta ainda pra viver. Tudo é nada sem você. Nosso amor não acabou e ainda digo mais. Vou te fazer lembrar de tudo que me prometeu há 10 anos atrás. Amor e muito mais. Tô pagando pra ver se você de me esquecer. Nosso amor não acabou e ainda digo mais. Vou te fazer lembrar de tudo que me prometeu há 10 anos atrás. Amor e muito mais. Tô pagando pra ver se você é capaz de me esquecer. Deixou na minha pele marca cheiros que eu creio não sair jamais da minha cabeça. Tu não sai, não sai. Vou sofrer por te amar demais. Há momentos infelizes que a solidão se torna um ato verdadeiro contra o coração. Viajei milhas e milhas e você sumiu na escuridão. Solidão é faca de dois gumes, corta devagar, como se fosse uma casa triste de morar. E você mora aqui. A paixão é brasa no meu peito, queime com faz besteira por amar sem maneiras, sem maneiras. Da minha cabeça tu não sai, não sai. Por te amar demais. Há momentos infelizes que a solidão se torna um ato verdadeiro contra o coração. Eu viajei milhas e milhas e você sumiu na escuridão. Solidão é faca de dois gumes, corta devagar, como se fosse uma casa triste de morar. Você mora aqui. A paixão é brasa no meu peito, queime com fogueira. Por um momento bobo a gente faz besteira. Por amar sem maneiras. Solidão é faca de dois gumes, porta devagar, como se fosse uma casa triste de morar. Com a fogueira, por um momento povo a gente

Você é tudo que eu queria. Você é tudo que eu queria. É isso aí, querido ouvinte, já estamos entrando no ar com o programa Voz da Libertação. Programa este que tem como órgão oficial pertencente às nossas igrejas Pentecostal, Deus e Amor. Nossa sede mundial está localizada na Avenida do Estado 4568, Baixada do Glicério, São Paulo, capital. Responsabilidade, grande mulher de Deus, Irenir Miranda. E aqui mesmo, na nossa cidade, a nossa sede setorial está localizada na rua Gorotinho, número 11, 84, setor Itamaraty, na responsabilidade. Grande homem de Deus, pastor Tiago Paz. E hoje, na apresentação e locução, deixa abençoado o programa, eu mesma, Fabiana Santos. Prometo estar com vocês até as 14 horas, assim, se o Senhor nos permitir. É isso aí, ouvinte. Hoje é segunda-feira, 3 de fevereiro de 2025. E estamos aqui, programa Voz da Libertação, nessa tarde maravilhosa. Já quero mandar um alô todo especial para nossos ouvintes cativos do programa A Voz da Libertação. Você que não perde um só programa, está ligadinho conosco no programa A Voz da Libertação. E quem já está ligadinha conosco, ela mesma, nossa irmã Ana Rosa, lá na beira do Araguaia, ali ouvindo o programa A Voz da Libertação, e Deus garantindo a vitória na vida da nossa querida irmã Ana Rosa também. A nossa irmã aqui dentro da cidade, a nossa irmã Tiana, está ali no trabalho, mas está conectada conosco, ouvindo o programa A Voz da Libertação. É isso aí, querido, nosso WhatsApp já está liberado, 94-984-1213-24. É o WhatsApp para você mandar, fazer o teu pedido de oração, mandar o louvor na qual você quer ouvir, oferecer um louvor para alguém. Estamos aqui esperando a sua ligação, porque você daí e eu daqui juntos faremos o programa A Voz da Libertação. E nessa tarde maravilhosa, já vamos iniciar com um belíssimo louvor para o nosso elevo espiritual, Gólgota Eula. Refluxo, azia e é isso aí, querido ouvinte, você está conectado conosco, o programa Voz da Libertação. E hoje, segunda-feira forte, segunda-feira da vitória na nossa igreja pentecostal. Deus, vamos morar onde, queridos, na nossa sede setorial, ali na rua Batuques de Caxias, acontece hoje o culto de Santa Ceia do Senhor. Santa Ceia do Senhor, e você é o nosso cordial convidado. Santa Ceia do Senhor, aonde o Senhor tem uma bênção, tem uma vitória, aonde o Senhor tem um milagre para a tua vida. Hoje, culto de Santa Ceia, você membro, você obreiro, você congregado, compareça na nossa igreja Pentecostal do Tambor, setor Itamaraty, aonde o Senhor aguarda pela tua vida. Teu cuidado vida é lindo, Pai. Obrigada, Senhor. Que é difícil até pra respirar. Tem dias que a gente não quer nem conversar. O fardo está pesado, me arrastando vou. Um sorriso disfarçado pra esconder a dor. Tem dias que o meu rosto o pranto vem molhar. Amigo travesseiro, só você pra suportar. Mas são nesses momentos que Deus ensina a gente. A dor é momentânea e o teu alvo está na frente. Se cair eu te levanto, não vou te deixar no chão. Os teus sonhos são os meus sonhos, tens a minha proteção. Eu não te perdi de vista, a promessa está de pé. Antes só mais um pouquinho, oh meu filho, tenha fé. O processo é dolorido, mas é recompensador. Logo vai estar cantando. Foi a tua mão, Senhor. Levanta a mão. Foi a tua mão, Senhor. Foi a tua mão, Senhor. Se eu cheguei até aqui, foi a tua mão, Senhor. Foi a tua mão, Senhor. Foi a tua mão, Senhor. Se eu cheguei até aqui, foi a tua mão, Senhor. Que é difícil até pra respirar. Tem dias que a gente não quer nem conversar. O fardo está pesado, me arrastando vou. Um sorriso disfarçado pra esconder a dor. Tem dias que o meu rosto o pranto vem molhar. Só você pra suportar. Mas são nesses momentos que Deus ensina a gente. A dor é momentânea, o teu alvo está na frente. Se cair eu te levanto, não vou te deixar no chão. Os teus sonhos são os meus sonhos, tens a minha proteção. Eu não te perdi de vista, a promessa está de pé. Antes só mais um pouquinho, oh meu filho, tenha fé. O processo é dolorido, mas é recompensador. Logo vai estar cantando. Foi a tua mão, Senhor. Canta, vai. Foi a tua mão, Senhor. Foi a tua mão, Senhor. tua mão, Senhor. Foi a tua mão, Senhor. Foi a tua mão, Senhor. De cabeça. Agora e passe assim, Jordão, e o povo teu conduz a terra que entregarei em tuas mãos. Como disse a Moisés, te darei todo lugar onde pisar teus pés. Ninguém irá te resistir, não estarás sozinho, eu estarei aqui. Servo meu, seja forte e não temas o que está por vir. E o povo teu, não desvie, siga em frente que eu vou conduzir. Não se afaste dessa lei, medita dia e noite, eu te guardarei. Sou eu quem cuido de você, se eu estou contigo, então pra que temer? Não te mandei eu, quando eu falei pra se esforçar, sabia o que ias passar, não seria tão fácil. Mas te mandei eu te falei pra se animar, sabendo que ia pesar, te deixar cansado. Mas te mandei eu te falei pra não ter medo, sabendo que ia sofrer com medo do perigo. Mas se eu te mandei, pode ficar tranquilo, sou o Senhor teu Deus, onde quer que andares, andarei contigo. O sol fica parado e os muros virão pó. Não te mandei eu, quando eu falei pra se esforçar, sabia o que ia passar, não seria tão fácil. Mas te mandei eu te falei pra se animar, sabendo que ia pesar, te deixar cansado. Mas te mandei eu te falei pra não perder, sabendo que ia sofrer com medo do perigo. Não te mandei eu, quando eu falei pra se esforçar, sabia o que ia passar, não seria tão fácil. Mas te mandei eu te falei pra se animar, sabendo que ia pesar, te deixar cansado. Mas te mandei eu te falei pra não perder, sabendo que ia sofrer com medo do perigo. Mas se eu te mandei, pode ficar tranquilo, sou o Senhor teu Deus, e onde quer que andares, estarei contigo. É isso. isso aí, querido ouvinte. Você está conectado conosco, o programa Voz da Libertação. Lembrando que hoje, segunda-feira, a semana só está iniciando. Amanhã, terça-feira, culto na direção da nossa irmã cooperadora Juliana. Nossa irmã cooperadora Juliana estará pregando a palavra de Deus, orando em teu favor, Deus garantindo a vitória. Quarta-feira, quarta-feira forte, quarta-feira de vitória na nossa igreja pentecostal. Deus amou aonde, queridos, acontece a poderosa campanha que vem com o tema Jesus é o socorro divino. Nessa quarta-feira, Jesus é o socorro divino. Quinta-feira, culto da Fundação Reviver. Sexta-feira, toda arma contra ti não prosperará. E domingo, minha família na arca de Deus. Nossa família na arca de Deus. Aonde o Senhor, queridos, tem bênção, tem vitória. Todo sábado temos culto do Pequeno Galileu e também é ensaio. Ensaio ali com as senhoras, o grupo Nova Jerusalém, aonde o Senhor tem operado milagres e maravilhas. Me perdoe quando eu te entristeci, me perdoe quando não aceitei, me perdoe quando eu insisti, me perdoe quando não me calei. É isso aí, querida, querido ouvinte, quem está na escuta, deixa abençoar o programa. Nesta tarde, a nossa irmã Maria Eduarda, nossa irmã Maria Eduarda, ouvinte cativo do programa A Voz da Libertação, que o Senhor possa abençoar a sua vida, abençoar a sua família. Bem melhor do que eu sou. Graças a Deus. te amo, é tudo que eu preciso, Senhor. Te amo, você aqui comigo. Te amo, eu cuido de você. É isso aí, você está conectado conosco, o programa A Voz da Libertação. Lembrando que eu quero mandar um alô especial aos nossos irmãos do Piauí, ali, que eles também de Baixa Grande, os nossos irmãos de Colinas, Tocantins, os nossos irmãos de Araguaína, que estão conectados conosco no programa A Voz da Libertação, no Maranhão, aqui no sul, norte do Pará. Vocês que estão conectados conosco aqui mesmo na nossa cidade, temos muitos ouvintes na qual tem ouvido o programa A Voz da Libertação. E, queridos, quem gosta de coisa boa, ouça e divulga o programa A Voz da Libertação nessa tarde. Você que está aí conectado conosco, ligadinho conosco através do aplicativo, através do seu radinho, ligue, fale qual é o louvor na qual você quer ouvir nessa tarde. Estaremos tocando para tua meditação. E lembrando, queridos, que hoje é segunda-feira, culto de Santa Ceia do Senhor na nossa sede setorial. Você, membro obreiro, não pode perder esse conclave espiritual. Desabafe para ele, conte para ele, explica tudo. Se existe algum medo, confia nele o seu segredo, está seguro. Desabafe pra ele, conte pra ele, ele te entende. Pra você marcou uma rota, tem a chave da resposta do teu futuro. Desiste, a você o ministério confiou. filho ele ofertou. Muitos vão parar se você desiste. A você um ministério confiou. Não há mal que nunca passe. Ele te trouxe aqui pra falar contigo. Hoje Deus te trouxe aqui. Nos pés dele desabafe. A muralha vai cair. Se o grito não sair, mesmo assim Deus te ouvirá. Se as forças se esvaírem, nos braços Deus vai te levar. É isso aí, querido ouvinte, desabafe para ele, porque só ele te entende. É isso aí, você que está passando por momentos difíceis na sua vida, queridos, procure uma igreja, aleluia, onde o Senhor tem uma palavra, uma resposta para a tua vida. E lembrando que hoje, segunda-feira, temos a nossa setorial culto de Santa Ceia do Senhor, e você, membro, congregado, obreiro, você não pode ficar de fora, porque perder uma das nossas concentrações é perder a oportunidade de ser abençoado por Deus. Até aqui, só Deus sabe. Quantas noites eu chorei, os gigantes que enfrentei, só Deus sabe. Inimigos vi cair, até o mar vi Deus abrir. Eu vivo de milagres, e somente as mãos de Deus pra fazer alguém como eu sobreviver às tempestades. Eu não estou sozinho, Deus sempre está comigo. Ele é meu amigo, Jesus está comigo. Se o mar não se abrir, Deus vai me fazer andar por sobre as águas. Não vou me afligir, eu sei que esse problema para Deus é nada. Chorando vou seguir, eu não vou desistir. Me guarda. Eu não está conectado conosco, o programa Voz da Libertação, um programa especial dos nossos irmãos do campo, do sítio e das fazendas, na qual está conectado conosco nessa segunda-feira. Segunda-feira forte, segunda-feira maravilhosa, turminha gostosa aqui em Xiguara. E estamos aqui na expectativa, logo mais às 19 horas, culto de Santa Ceia do Senhor. Culto de Santa Ceia do Senhor. É aonde o próprio Jesus falou para nós fazer isso em memória dele, todas as vezes na qual o medo. Beber do sangue, fazer em memória dele. Vamos hoje relembrar a morte, o sacrifício de Cristo para com as nossas vidas. E você é o nosso cordial convidado. Amanhã, terça-feira, cooperadora Juliana pregando a palavra, orando em teu favor, Deus garantindo a bênção, Deus garantindo a vitória para a tua vida. E você que está passando por problemas insolúveis na sua vida, você que está passando por problemas difíceis sobre a sua vida, não perca a fé, não perca a esperança. Procura uma igreja pentecostal, Deus Amor, faz uma campanha conosco e veja Deus trabalhar na sua vida. É isso aí, querido ouvinte, a Bíblia vai nos levar lá no livro de Salmos, número 23, aonde o salmista Davi, ele vai falar em forma de cântico, dizendo que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, deitar me faz em passos reverdejantes, refrigera minha alma e guia-me pelas veredas tranquilas. É isso mesmo, queridos, aqueles na qual crer no Senhor, acredita no Senhor, o Senhor será o seu pastor e nada ali acontecerá, nada vai acontecer sobre a sua vida, sobre a sua família, enquanto o Senhor estiver na direção, enquanto o Senhor for convidado para ser o primeiro, aleluia, naquela situação, quando nós confiamos não nas nossas forças próprias, mas nas forças infalíveis do Senhor, quando nós acreditamos que a última palavra vem dele, e ele falando, podemos aguardar o milagre, porque o Senhor, ele vai abençoar, ele vai nos entregar, ele vai mudar a nossa história. É isso mesmo, querido ouvinte, você está ligadinho, conectado conosco, programa A Voz da Libertação. Peça para o Senhor o teu milagre, a tua vitória, peça para o Senhor mudar o rumo da tua história, peça para o Senhor te fazer um adorador por excelência, peça para o Senhor, aleluia, curar a doença da alma, porque o Senhor tem bênção para a tua vida, bênção para a tua família. O Senhor não muda. Aleluia. Quando eu olho para os meus projetos, eu confesso, fica tão difícil acreditar. Quando eu olho pras tuas promessas, acredito vai valer a pena esperar. Pois eu sirvo um Deus que é